Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Começa agora mais uma edição do Nota 7 aqui no canal Onda Antena Web. A edição de hoje vai trazer, como é lógico e como sempre acontece, segunda a sexta, música instrumental. E hoje vamos começar com a música do filme Romeu e Julieta, tocada aqui por Harry Mancini e a sua orquestra. É assim que abrimos as portas de mais uma edição da Nota 7 aqui no canal 1 da Antena Web. Logo depois vamos ficar com Chris Barber Jazz Band e a mítica música Petite Fleur. São duas músicas míticas que abrem as portas de mais uma edição do nosso programa que dá pelo nome de Nota 7. Eu sou o Carlos Bonaparte e com muito gosto estou consigo a partir de agora. Thank you. Agora passamos para duas músicas que já são bastante conhecidas, nossos ouvintes: Sailing, o famoso tema de Rod Stewart, e Money, o mais famoso tema dos Pink Floyd. Aqui serão interpretados primeiro a música Sailing pelos The Shadows e as suas famosas guitarras, logo depois a Royal Philharmonic Orchestra, que nos vai trazer então este tema dos Pink Floyd, o tema Money. Assim seguimos na edição de hoje do nosso Nota 7. Thank you. E bom, estamos já perto do final de mais uma edição do Nota 7 aqui no canal 1 da Antena Web. A edição de hoje não vai ficar por aqui sem antes lhe trazer Paris France Transit. A música é dos Voice of Jupiter, um nome pouco habitual nestas andanças, mas que tem então aqui este seu tema registrado. Vamos também ficar com Skyrail Nuts Zippers. A música chama-se Flight of... Aliás, sim, Flight of the Passing Funky, ou Fancy, é como se chama esta música. Como se ouvir, a última da edição de hoje da nossa Nota 7, duas músicas que são elas as duas inteligíveis, ou seja, interligam-se uma à outra, entende-se a sequência, e ao mesmo tempo são músicas distintas daquelas que ouvimos anteriormente. Duas músicas mais calmas, duas mais conhecidas, enfim, também elas calmas à sua maneira, mas e outras duas músicas que são mais mais mexidas, sobretudo esta Paris France Transit dos Voice of Jupiter, mas também, enfim, são músicas diferentes comparativamente àquelas que ouvimos anteriormente. Eu despeço-me por aqui, já de seguida os novos parodiantes vão trazer mais uma edição das Rapidinhas da Brasa. Aos ouvintes desejo a continuação de uma ótima tarde. Fiquem bem e até amanhã.